Ora, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, como sempre, na Rádio Filispim, que é a rádio livre e comunitária de Trasancos. Este programa emite-se todas as quartas-feiras, de 8 a 9 da noite, com repetição aos sábados, às 6 da tarde e ainda às segundas, às 9 da manhã. E também não esqueço na plataforma de podcast a qualquer hora. Hoje o programa vai estar preenchido com o segundo volume da melhor seleção dos discos portugueses de 2024. Mas antes de começarmos, gostava de partilhar com vocês uma reflexão. Pois é, nesta última semana ouvi duas notícias que me aterrorizaram. Por exemplo, Donald Trump conseguiu voltar a ser presidente dos Estados Unidos da América, em grande parte graças às mentiras que vai reproduzindo a uma velocidade estonteante. Mas o pior não é isso. O mais grave é que quando são apanhados numa mentira, em vez disso chamam-lhe alternative facts. Incrível, não acham? É isso mesmo. Agora nos Estados Unidos da América parece que é uma nova expressão que é alternative facts. O que nós conhecemos como mentira passou a ser factos alternativos, que é como quem diz, não passou, mas podia passar. O que está claro é que quem aplica esta nova norma são só os neofascistas. E a segunda notícia aterradora foi a entrevista que o líder do PS, já em Portugal, o Pedro Nuno Santos, deu à revista Expresso, na qual se assume o defensor de uma imigração mais controlada. Ora, eu realmente já estou farto destes discursos de ódio da extrema-direita em relação aos imigrantes. E ainda por cima agora vem a esquerda socialista usar o mesmo discurso, um discurso odioso que só serve para ganhar alguns votos. E isto parece-me realmente indecente. Meus senhores políticos, a imigração não é má. Muito pelo contrário, é bastante beneficiosa para qualquer país. O que é mau é este discurso xenófobo, racista e fascista, que se esforça para tirar as culpas de tudo ao imigrante. Bom, agora sim, já podemos começar com a segunda parte da melhor seleção de 2024. Não sei do que é que se trata, mas não concordo, é a nova canção de Vitorino e também o nome do novo álbum. Vitorino é um dos mais aclamados nomes do cancioneiro nacional e também detentor de uma carreira com mais de 50 anos, que, em grande parte, se identifica com o início da nossa democracia. Este foi o primeiro avanço do novo álbum, que tem o mesmo nome do artista que foi editado no ano passado. É assim mesmo, é o regresso de Vitorino aos discos e aos concertos, já com os singelos 82 aninhos. Felicidade exigida sei do que é que se trata, não sei do que é que se trata, não sei do que é que se trata, mas não concordo. Sempre querida, é disso que se trata. Espetacular. Começamos com o Vitorino e o novo tema. Não sei do que é que se trata, mas não concordo. Vitorino, que tem novo disco, com 82 anos. Espetacular. A Cantadeira é o projeto a solo de Joana Negrão. E o ano passado lançou o seu primeiro disco sob este nome. Tecelá, nome do disco, contém 14 canções, onde se quer manter as tradições musicais vivas, mas também reinventá-las, criando novas canções com o legado das antigas. Neste trabalho, a artista assume-se verdadeiramente como cantadeira, mergulhando na voz para encontrar uma identidade própria a solo e, ao mesmo tempo, fundindo a sua identidade com a das cantadeiras portuguesas da nossa memória coletiva. Desta estreia, vamos ouvir o tema Lilaré. Ora, para mim, Joana Negrão tem uma voz cheia de força e de personalidade, e isso deve-se em parte devido à sua longa experiência que teve, sendo a voz principal das bandas Seiva ou Das Carié. O primeiro é ver a coisa que eu mais desejo. Quando passo pela rua, sempre julgo que te vejo. Lilaré, lilará, lilaré, lilaró. O segundo é ouvir, eu de ti não ouço nada. Quando ouço mal de ti, o quinto é palpar, menina, os teus anseios. Desejava saber por que são tais a receio. Chegamos agora à parte em que eu vos ponho uma canção em galego, porque eu quero que os ouvintes e as ouvintes portuguesas se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem tanta coisa em comum com o português que se considera a mesma língua. Às vezes é verdade que não se entende, mas isso é por falta de costume. Por isso mesmo é importante que a cultura galega passe em Portugal, da mesma forma que a cultura portuguesa tem que passar na Galiza. É isso mesmo, tem que haver maior intercâmbio entre as duas culturas, porque temos um idioma, uma história e um território que nos une. Aos portugueses eu só quero pedir uma coisa, que quando virem algum galego ou galega, não tentem falar em espanhol, falem em português. Por favor, com galegos falem sempre em português. A canção que eu vos trouxe é o primeiro single do novo disco do Xia Pedreira. O Xia Pedreira já tem um longo trajeto na música galega. Já tocou com o grupo Solteira, com o Marful, com Nordestinas junto ao Godi Galego e a Berrábade, com o grupo Eclética Ensemble, entre dezenas de colaborações. E o ano passado lançou o disco a solo Basal, do qual retiramos o single Soltar. Só como curiosidade, a voz que se vai ouvir no início da canção é a da sua mãe. Folhinhas de uma rosa, hei-te fazer vestido com folhinhas de uma rosa, hei-te fazer vestido. Nunca perderá os colores, nunca perderá os colores, mientras duro meu cariño, mientras duro meu cariño. Ay la la la la la la la la, ay la la la la la la la la la, ay la la la la la la la la, ay la la la la la la la la la. A raíz do tocho verde é muy mala de arrincar. A raíz do tocho verde é muy mala de arrincar. Y os amorinhos primeros, y os amorinhos primeros son muy malos de olvidar, son muy malos de olvidar. ¿Qué dicho? Ay, la, ¿qué la, qué la. Dicotomía, error de pensamiento, reelaboración comunal. Prometiches me cuidarme. Thank you. O ano passado, Bia Maria lançou o disco Qualquer Um Pode Cantar, que é o primeiro álbum desde que se estreou no mundo das canções. Bia Maria é uma jovem cantora e compositora portuguesa que, desde 2019, tem vindo a lançar canções com uma forte ligação às raízes tradicionais, mas situando-as no Portugal do século XXI. Depois de vários singles e EPs, no passado dia 8 de novembro, lançou o seu disco de estreia. Ouçamos então o tema Marcha da Paridade, pertencente ao alinhamento do disco novo, mas lançado há alguns meses antes. É isso mesmo, Bia Maria, mais uma das minhas favoritas. Após o sucesso do álbum de 2021, Geodésia, em 2024 Luís Peixoto voltou ao estúdio e às suas composições originais apresentaram alguns temas novos. Com uma sonoridade intimista e introspectiva e sem perder o habitual cariz folk acústico e exclusivamente instrumental, o novo single Please Take Care é reflexo de uma busca de identidade musical e pessoal, inspirando-se na dificuldade que por vezes se tem em expressar verbalmente emoções profundas, que costuma resultar de uma frase simples, às vezes até formal, mas que, no entanto, carrega um importante significado. É isso mesmo. Vamos então ouvir a Please Take Care, do Luís Peixoto, que é um dos maiores cordofonistas portugueses. Thank you. Muito bem, vamos agora ouvir o primeiro lançamento do projeto Maré, um projeto criativo, multidisciplinar e multidimensional, que com o seu disco faz uma homenagem aos pescadores e às comunidades pescatórias de todo o país. Este grupo conta com músicos do calibre de Sara Vidal, Celina da Piedade, Abílio Caseiro, Quiné Teles, Zé Francisco, o Coro Mútua e José Moscarrapa. Na altura do lançamento fizemos uma entrevista ao percussionista Quiné Teles, entrevista essa que vos convidamos a ouvir. Desta estreia lançada o ano passado vamos ouvir o tema Toma Lá, Dá Cá, uma melodia que se disseminou por todo o país com diferentes variações, tanto musicais como na letra. O arranjo que vamos ouvir baseia-se na interpretação do arranjo folclórico Tamar, da Nazaré, mas com quadras populares de diferentes cancioneiras tradicionais portuguesas, isto é, como informa no folheto do CD. Olá, o meu nome é José Barros, navegante. Tenho um disco novo que se chama Enraizado e que vai poder ouvir aqui na sua Rádio Filispi. Um grande abraço de Sintra para toda a Galiza. As antigas oliveiras, sei que devo a raiz do meu talento. Pois é, não podia faltar aqui a cunha do meu amigo José Barros e do seu novo disco Enraizado. Ficamos agora então com Maré e Toma Lá, Dá Cá. O ano passado tivemos o regresso do Vitorino, já ouvimos a canção no início deste programa. E outro regresso mais que bem-vindo, que ocorreu também no ano passado, foi o do veterano Júlio Pereira, que nos surpreendeu com um novo disco cheio de convidadas nacionais de luxo. Disco esse que se chama Rasgar, termo usado para descrever a forma acelerada de tocar o cavaquinho. Deste disco, Júlio Pereira já retirou alguns singles, mas o que eu vos trouxe é o tema Terra de Água, cuja voz é de Selma Uamuse. Palavras não existem. Nesta secção dedicada à poesia, vamos ouvir um poema de Fernando Pessoa, musicado pela dupla Ana Deus e Luca Argel. Neste novo livro-disco chamado Canções para Beber com Pessoa, Ana Deus e Luca Argel musicam os poemas que Fernando Pessoa escreveu em estado semi-etílico, recriando e transformando os poemas de Rubaiyat de Omar Khayyam. que é um poeta, matemático e astrónomo persa do século XI. Este já é o segundo disco que a dupla Ana Deus e Luca Argel lançam com poemas musicados de Fernando Pessoa. E é sempre pela mesma editora, ou seja, a Boca Editora, que eu recomendo muitíssimo. Sendo assim, desta segunda entrega, vamos ouvir Não Fiz Nada, com Ana Deus, Luca Argel e o poema de Fernando Pessoa. Não fiz nada, bem sei, nem o farei, mas de não fazer nada, isto direi, que fazer tudo ou nada, é tudo mesmo que sou, é o espectro do que não serei. Não fiz nada, bem sei, nem o farei, mas de não fazer nada, isto direi, que fazer tudo ou nada, é tudo mesmo que sou, é o espectro do que não sei. Do abandono, sem verdade, sem dúvida, nem dono. Boa vida, mas melhor é o vinho. Não fiz nada, bem sei, nem o farei, mas de não fazer nada, isto tirei, que fazer tudo ou nada, é tudo mesmo que sou, é o espectro do que não sei. Do abandono, sem verdade, sem dúvida, nem dono. Boa é a vida, mas melhor é o vinho. O amor é bom. É melhor o sono. Não fiz nada, bem sei, nem o farei, mas de não fazer nada, isto direi, que fazer tudo ou nada, é tudo mesmo que sou, é o espectro do que não. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado. Olha, exatamente como diz a Silvia, estão a ver o Jardim a Beiramar Plantado, hoje preenchido com o segundo volume da melhor seleção discográfica portuguesa de 2024. É que no ano passado houve muita qualidade e muita quantidade, por isso, em vez de um programa dedicado às melhores, dedicamos dois. Agora vamos ouvir o tema chamado O Sonho, o qual pertence ao disco mais recente da cantora Maria João. Neste disco, chamado Algodão, Maria João alia-se ao pianista brasileiro André Memari. Pois é incrível como estes músicos excelentes conseguem criar este ambiente mágico em que a música tem o poder de nos transportar no tempo e no espaço. Ouçam bem. Música. valeu. Sonhei com Mário Quintana renascendo em seus guardados. Incrível, para ouvir até os últimos sons, Maria João e André Memari, uns espetaculares, dos meus favoritos, evidentemente. Ora, Solitária Beat é o novo e segundo disco dos Clube Macumba, que também saiu à luz no ano passado. Neste segundo disco da banda de Tot Trips, João Doce, Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo, eles partem em busca de novos sons. Segundo afirmam os elementos da própria banda, este disco é uma viagem mais experimentalista e psicadélica, na qual a liberdade de cada um se funde em corpos que dançam desenfreados em areias quentes. Isto promete. Vamos então ouvir o segundo single chamado Janaina Calling. Thank you. No final do ano passado, os Linda Martini lançaram um EP com dois temas que antecipavam o seu novo álbum, que saiu finalmente no passado dia 24 de janeiro e que teve o nome de Passa Montanhas. A canção que vamos ouvir chama-se Faixa de Luz e é sobre quem se faz passar por luz e salvação, quando na verdade é mentira e escuridão. Trata-se de mais uma canção que os Linda Martini compuseram para alertar sobre o regresso do fascismo em várias partes do mundo. Quero que notem que, por vezes, uso o trocadilho faixa de luz, em que por vezes diz facho de luz, na frase faixa de luz, mas tudo apaga. E porque esta é uma canção antifascista e vou dedicada à Palestina, para lembrar mais uma vez que Israel leva 76 anos a cometer um genocídio contra o povo da Palestina. Agora, por exemplo, assistimos ao cessar-fogo, que é muito bem-vindo, mas infelizmente é insuficiente, pois não resolve a questão de fundo. Ao mesmo tempo, o cessar-fogo é um presente envenenado, pois Israel deixou de bombardear Gaza, mas começou a atacar na Cisjordânia. E, finalmente, também é insuficiente porque Netanyahu, que tem mandado de busca e captura pelo Tribunal Penal Internacional, ainda não pagou pelos seus crimes contra a humanidade. Perante estas evidências, não percebo como ainda há gente capaz de defender Israel ou os Estados Unidos da América. Entretanto, ficamos com Linda Martini e Faixa de Luz. Há dias escreveu esta frase nas redes sociais. Deus confiou uma difícil, mas honrosa missão de transformar Portugal. Quando é que isso aconteceu? Muito bem, foi Linda Martini com Faixa de Luz. Incrível. Em janeiro do ano passado, a fadista Lina lançou o seu novo álbum chamado Fado Camões, que marca a sua estreia como compositora. Este álbum é inteiramente dedicado à lírica de Luís de Camões, cujo quinto centenário de nascimento se celebrou em 2024. A fadista, que fez anteriormente dupla com o músico espanhol Raúl Refri, já conhecia a lírica camoniana desde o liceu e realçou a musicalidade dos seus versos. No próximo dia 31 de janeiro, a Lina vai estar a tocar neste álbum, ao vivo, muito pertinho de nós, mais exatamente no Auditório Municipal Cine Alovi, nas Pontes. Estão todos convidados a ir lá. Entretanto, vamos ouvir o tema Se de Saudades Morrerei ou Não, com poema de Luís Camões, evidentemente, e música da própria Lina. Se de saudade morrerei ou não, meus olhos dirão de minha verdade. Por eles me atrevo a lançar as águas que mostrem as mágoas que nesta alma levo. As águas que em vão me fazem chorar, se elas são do mar, estas da mar são. Por elas relevo todas as minhas mágoas, que se força d'águas me leva, eu as relevo. Todas me entristecem, todas são salgadas, porém as choradas doces me parecem. Todas me entristecem, todas são salgadas, porém as choradas doces me parecem. As águas que em vão me fazem chorar, se elas são do mar, estas da mar são. Correi doces águas que se em vós me levo, não doem as mágoas que no peito levo. Correi doces águas que se em vós me levo, não doem as mágoas que no peito levo. Não doem as mágoas que no peito levo. Não doem as mágoas que no peito levo. Nesta seleção dos melhores discos portugueses, entra mais uma repetente, ou seja, a Maria Reis já foi das minhas favoritas várias vezes, cujo estilo indie me atrai profundamente. Maria Reis é conhecida por ser uma das vozes de Espega Monstro e com o seu projeto a solo tem estado muito produtiva. Por exemplo, em 2021 gravou o disco A Flor da Ortiga, em 2022 Benefício da Dúvida. E em 2024, O Suspiro. Pois é, vamos então ouvir o T-Shirt, o primeiro single do novo álbum da portuguesa Maria Reis, uma das minhas favoritas dentro do panorama indie português. Yeah. Ora, foi Maria Reis com um t-shirt. Eu realmente adoro esta cantora, Maria Reis, que tem sempre soluções musicais muito originais. Pois é, vamos então fechar a porta do Jardim Abelha Plantado com Samuel Uria. O novo disco de Samuel Uria teve edição no passado dia 6 de dezembro, do qual já fomos presenteados com vários adiantos, 3 no total. Em setembro adiantou-nos o tema que dá nome ao disco, ou seja, 2000 AD. Depois foi a Canção das Águas Mil. E em dezembro foi a vez de Quem Me Acende a Voz, um tema que cruza sonoridades que Samuel Uria conhece muito bem, ou seja, o rock, folk e o gospel. Isto tudo ao serviço de uma letra com grande intensidade espiritual. É isso então, Samuel Uria com Quem Me Acende a Voz. Um abraço e fiquem muito bem. Passar. Quem rebate a deriva, quem me estiva a carga má. E quem dita, quem tem dedos tão verbais. Quem por prosa infinita escreve a vida, lavra as leis. E quem acende a voz? Quem acende a voz? Quem tem o poder de atirar o fogo? Quem me ceifa instintos maus.